pronto, 2849. Azul 2849, autorizado a alinhar e decolar, carteira na zero, vento 290 graus, 039. Autorizado, Gol 1229, reporte para o TEC. Center 12835, even able 125, that's 11. 2835 or 1251 to San Francisco. Azul 2249, decolada 05, chame o controle no 20 decimal 8. 08, um bom dia. Controle Salvador, bom dia, 2849, 1500 pés, arbora 1 elefante. Azul 2849, contato radar, segundo nível 360, direto elefante. 360, direto elefante, 2849. Tem segundo 229, táxi autorizado via Flight principal e Índia. Posso te esperar de uma pronta 2013. Flight Índia, lá no ponto de espera. Vou esperar pronto. 2013 no ajuste, senão 2013. Gente, voo no 229, ele mantém. Tem uma 229. Zona 229, confirmando decolagem autorizada, vento 280 graus, 03 mais. Decolagem 10, zona 229. IC 288, 260, bom dia, azul, 2844. Ocean S6 075, approved your report for export. Decolada aos 1-2, chame o controle 120 decimal 8. 120 8, eu vou 1-2-2-9, boa. Salvador, bom dia, Oceania 625, bom, informação Delta, Guarulhos. 229, contato radar, sobre o nível 360, direto Leda. Nível 360, direto posição Leda, gol no 229. Decola pistão 0, após a decolagem curva à direita. Perfil de saída salvo 1, transição Motiva, aciona transponder 5477, controle no 20.8. Guarulhos autorizado, nível 360, decola 1-0, curva direita, salvo 1 Motiva, intercepta UPZULU 1-0, até Taubaté. Transponder 5477, controle após 120.8. Canal 6251, portão 07. Quintamente confirmando a saída, salvo 1, Leda, após Motiva. Salvo 1, Leda, Motiva, ciente, 6251. Chama pronto. Alô, aí. Azul 2535. Prepara a saída salvo 1 e aguarde cópia. Taxi vai a meio para o taxi índia, vamos com o Olipante e o robot vai de potência. Salvador, o gol no 229, quantidade de posição Motiva? Gol no 229, chame centro Recife, 128, decimal 35, alterna número 25, decimal 1, com a linha do Motiva. Cinco secundário, vovô. 251, atrás, conta vaga, gol no 229. Take off. Wind is 2703039. Cheyenne 6075, Airborne 219, contact departure control 120, decimal 8. 120, have a nice day. Azul 2535, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 340, via Eperzulo 44. Decolado da pista na zero após a decolagem curva direita, perfil de saída São Vuno, Leda após Dóquilo. Acena 5472, controle 120, decimal 8. 92360, Ocean 06. 0075. Azul 2535, atendimento correto, mão pronto. Ok, está autorizado, portão 03, reposto para o táxi, 2535. São 3399, pronto, copy. 3399, estão autorizados Guarulhos, nível 340, via Pêndulo na 0 até Taubaté. Decola cabeceira na 0 após a decolagem curva direita. Perfil de saída São Vuno, Leda, após posição Mótivo. Acena 5507, controle 120, decimal 8. Autorizado, portão número 7, reforço. Autorizando para cada porta, né? Oceané 6075, flying at the motor of intersection. Flying at the motor of intersection, flying at the motor. 6075, taxi heading center, frequency 128.35, if unable 125.1, Geelong. 235, taxa à direita, via taxa para índio. Passa pronto para iniciar a decolagem, justo na 0, no 3, vamos lá. Taxa autorizado, via Pat Índia, ponto de espera, chama pronto. 253, tempo além da cola, na zero, vento variável, 2 nós. Salvador, muito bom dia, aqui é o Gol, Gol Uniforme, Uniforme, Pátio 3, posição 2 de Lima. Prossiga, Gol, Gol Uniforme, Uniforme, posição Pátio 3, para qual posição do Pátio Principal? Posição 09, Pátio Principal, em coordenação com a Embraer. Ok, está autorizado a iniciar o pushback aí no pátio 3, aguardando instruções para iniciar o deslocamento. Ok, iniciando o pushback, pátio 3, bom, então vamos lá para o 6. São 3399, na escuta? Xanã 6251, autorizado a olhar e manter pista no zero. Ali mantém pista no zero. Azul 2535, decoladas 3-2, chame o controle no 20, decima 8. 208, prosseguir. Rafa, vovô. Salvador, bom dia. Azul 2535. Azul 2535, contato radar, sou 340, direto Leda. 340, direto Leda, Azul 2535. Oxalá 6251, autorizado a decolagem, pista na zero, vento variável, 2 nós. Oxen 6251, decolado 235, chame o controle Salvador no 20198. 208, mais uma gestão. Salvador, bom dia, Oxen 6251, Oxen 6251, na sua escuta. Oxen 6251, contato radar, suba nível 360, direto Leda. Direto Leda 360, 6251. Autorizado, passa para o ingresso no parte principal. Mas, passa para o ingresso. Delta, Lugar Presente, Azul 2535, Chame Centro Recife, em 128.35, Alterna 125.1. Oxalé 6251, Chame Centro Recife, em 128.35, Alterna 125.1. Deve ter o reboque, bom dia, obrigado. Tem um bom dia, frequência livre. Zé, obrigado. Salvador, bom dia, é o 3399. Bom dia, prossiga. Por gentileza, amigo, eu de um atendimento médico aqui, pessoal da Infraero, a gente está aqui no 5, por favor. Ok, pode dar mais informações? Estimativo, é uma comissária que não está sentindo muito bem, já entrei em contato com a companhia, solicitamos também o auxílio médico aqui para ela, por favor. Ok, estão providenciando. Obrigado.